este o single que chamou mais atenção para o álbum, Cattle and Cain. Para um quarteto, reforçando as guitarras com o original membro que fazia papel de baixo, Grant McLennan, também vocalista, através da entrada de um outro velho amigo de Breeze Bain, Robert Vickers. É com ele que gravam já em quarteto Mano Santo, Gallow Sea, posteriormente integrado no álbum número 3, Spring Hill Fair. Thank you. Na altura da gravação de Man O' Santo, Girl O' Sea, os Gobi Twins aventuram-se para a primeira grande turnê australiana, cujos ecos dariam como resultado uma assinatura de curta vida com a Sun Records, de onde resultaria o álbum Spring Hill Fair, marcado com data de edição de 1984. Desiludidos com a indústria discográfica em certos países europeus, especialmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, os Gobi Twins vão para estúdios já em autofinanciamento e resolvem depois negociar uma master que vem a cair na Beggars Banquet, resultando na primeira edição portuguesa oficial de um álbum dos Gobi Twins, o quarto dos originais Liberty Bell and the Black Diamond Express. Tarde livre de sexta-feira, indicatória ao verão 1986, como irá decorrer ao longo do Duque de Eldorado. Hoje e após Alan Vega com o Suicide.